levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Oi, cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Cai a chuva no telhado, teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado sobre um sonho que morreu. Cai a chuva no telhado, teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado sobre um sonho que morreu. Cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Oi, cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? E muita gente cai à toa e outros caem com razão. A saudade é uma garoa caindo no coração. Muita gente cai à toa e outros caem com razão. A saudade é uma garoa caindo no coração. Oi, cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Oi, cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? E cai alguém por simpatia, por amor tem outro alguém. Se Deus quisesse eu caía de amores por meu bem. Cai alguém por simpatia, por amor cai outro alguém. Se Deus quisesse eu caía de amores por meu bem. Oi, cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Oi, cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar? Oi, cai, cai, cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, cai, cai, cai, quem mandou escorregar?